Olá, caras alunas e caros alunos da UC Eletiva Música e Disco, Cultura e Sociedade. Esse é o conteúdo apresentado na forma de síntese do que seria a nossa quinta aula, na verdade a terceira aula dessa retomada do semestre, correspondente ao dia 28 de 8. O título é O Advento do LP, Consequências Musicais, Culturais e Mercadológicas. Juntamente com essa gravação que eu antecipo com o conteúdo da aula, eu vou encaminhar algumas orientações sobre como vamos fazer no nosso encontro da sexta-feira, do nosso encontro sincrônico, onde a gente vai, na verdade, se encontrar para discutir questões que nós vamos levantar sobre esse conteúdo. Os objetivos da aula, portanto, são localizar historicamente a chegada do long play no universo da música gravada, considerar as mudanças trazidas por esse novo suporte físico e por esse novo formato artístico, cultural, musical. Então a gente precisa explorar um pouco essa dualidade entre suporte e formato da música gravada, nesses termos que foram já enunciados no título. Eu gostaria de agregar a essa discussão, na medida do possível, puxar alguns fios, fazer alguma referência às ideias que nós discutimos nos nossos dois últimos encontros, propostos a partir do referencial teórico oferecido pelo Raymond Williams e pelos estudos culturais, e por algumas ideias apresentadas sobre a contribuição do Theodor Adorno ao entendimento do mundo da música gravada. Da mesma forma, eu gostaria de pensar, de citar alguns exemplos de iniciativas de reconfiguração do álbum fonográfico em tempos da cultura digital. Então, tem uma série de retomadas, de busca de novos sentidos dados para o álbum a partir das mudanças trazidas pelo digital para a cultura contemporânea. Em linhas gerais, são esses assuntos. A gente toma como base dois textos nessa discussão, a bibliografia é grande já. Nas orientações que eu vou enviar para vocês, eu vou agregar algumas dessas referências bibliográficas para aqueles que têm interesse em aprofundar o estudo da questão do álbum fonográfico. E eu passo então agora a abordar algumas ideias, as ideias principais dos dois textos que nos servem de guia. Um deles é A Era do Disco, do Lorenzo Mammì. Lorenzo Mammì é professor da área de estética do Departamento de Filosofia da USP. E um outro texto meu, um artigo de 2012, intitulado Quando Todo Era Mais do que a Soma das Partes, Álbuns, Singles e os Rumos da Música Gravada, em que eu proponho uma discussão sobre o álbum fonográfico como forma artística, retomado a partir de um elemento, de um dado empírico que mostra o crescimento do mercado naquela altura e continua até hoje, o crescimento do mercado de singles em detrimento do mercado de álbuns, a presença no mercado fonográfico dessas duas formas fonográficas. E o evento que é o que realmente interessa nessa discussão, que é um tipo de autonomização que as faixas fonográficas adquirem com relação ao álbum. Então, elas, algumas são, de fato, produzidas como singles e têm sua vida como singles, não se agregam, e nem, não se destacam e nem se agregam a um todo, que seria essa coleção de faixas que caracteriza o álbum fonográfico, e outras que são, de fato, autonomizadas, ou seja, estiveram em algum momento no álbum e se destacam sozinhas, isoladas desse todo, né? Então, esse é um movimento muito presente na forma de circulação que tem atualmente a música gravada nas plataformas digitais e, portanto, é um assunto bastante importante quando a gente quer refletir sobre a dinâmica atual da música gravada. Eu passo então algumas considerações sobre o texto do Lorenzo Mammì, que para quem tiver interesse, puder ler os dois textos de hoje, vai notar a grande sintonia que existe entre os dois. No caso desse ensaio do Mammì, é um ensaio muito, muito importante, muito interessante para a gente. E ele tem uma tese, né? Ele defende que o disco, como ele prefere chamar, ele não chama de álbum, né? Ele chama de o disco ou o LP deve ser entendido como uma forma artística, assim como é o romance e a sinfonia. E, então, portanto, não deve ser entendido o disco em si, fonográfico, não apenas como um suporte físico, mas sim como uma forma artística. Ele parte de uma comparação muito interessante do disco com o livro, ou dos discos com os livros, pensando exatamente no fato de que, da percepção dele, de que as sociedades notaram e protestaram menos com o fechamento das lojas de discos do que das livrarias. Inclusive porque as livrarias demoraram mais, têm demorado mais, aí eu acrescento, para demonstrar crise com relação à chegada do digital do que aconteceu com relação às lojas de discos, né? E ele chama atenção também para o fato de que as pessoas substituíram as suas coleções de discos de vinil por CDs muito mais rapidamente do que as pessoas têm abandonado os livros em prol dos iPads e dos formatos digitais. Bom, nesse caso eu não discutiria com ele, não sei se é bem assim. Inclusive o texto dele é de 2014, o meu é de 2012. 2014, portanto, já tem muito tempo e tem muitas mudanças acontecendo. Mas o fato é que, para ele diz numa outra altura do texto, tanto os livros quanto os discos informam sobre uma determinada pessoa. Né? Os seus discos, os meus livros, os seus discos, os seus livros contam muito sobre você, né? Então, portanto, eles têm um papel muito distinto na nossa cultura em geral. Ele vai, então, fazendo uma aproximação entre as mudanças dos formatos pelos quais o livro foi passando, né? Eu vou passar muito rapidamente por isso, porque é bastante detalhe, é muito interessante, vale muito a pena ler o texto. Então, dos rolos manuscritos, dos pergaminhos que precisavam ser desenrolados para serem lidos, aos códices que são já produtos de uma primeira impressão feita em madeira talhada, em que as partes já eram páginas, já foram sendo organizados de maneira plana. Ele faz uma relação dessas mudanças de formato para o que aconteceu na música gravada, que também começou com os cilindros, que eram rolos, portanto, né, que eram degravados, e que depois ganham, quando ganham a sua forma de disco, na verdade, o disco torna plano aquilo que era cilíndrico. Então é muito interessante essas analogias que ele vai fazendo. Enfim, e pensando, sempre tentando refletir, fazendo essas ponderações entre um elemento e outro, né, entre os livros e os discos, e lembrando, por exemplo, que talvez os livros tenham uma força maior do que têm os discos, porque eles são mais antigos na nossa cultura, né? Eles não são só antigos, como os primeiros exemplares dos livros, eles remontam ao grande livro, um livro sagrado, a Bíblia. Então, quer dizer, tem toda uma simbologia em torno do surgimento dos livros, né? E, bom, de todas essas questões, que são realmente muito importantes e interessantes de ver a argumentação que ele faz, eu já queria ir direto ao âmago da argumentação dele, quando ele escolhe três elementos que caracterizam a mudança trazida pelos discos com relação ao universo da música em geral. Então, portanto, aquilo que distinguiria a forma gravada da forma fruída a partir da apresentação dos próprios músicos, do fato de se tocar um instrumento, de se cantar uma música. São três elementos: isolamento, repetição e limite. No que diz respeito ao isolamento, ele fala de um duplo isolamento. Um isolamento do som em relação à performance. Então, o som da música vinha obrigatoriamente da sua execução por um músico ou por um cantor. Então, portanto, o som estava inexoravelmente ligado à performance de um músico. É a maneira como o seu corpo se investia de determinados gestos e saberes específicos que o permitiam tocar um instrumento ou cantar, e daí, portanto, fazer a música ser tocada, ganhar os ares e chegar aos seus ouvintes. Outro isolamento é de ordem, digamos assim, social. É o isolamento do ouvinte na sua relação com o rito da escuta. Então, nesse momento anterior, que é mais performático, em geral a música era executada num espaço público e alcançada, recebida pelos ouvintes de maneira coletiva, em auditórios, em plateias grandes ou pequenas, em situações comunitárias, de comunidade, onde ela poderia ser produzida, inclusive, por todos e assimilada por todos de maneira coletiva. Então, há esse processo de isolamento da música que, no momento em que a gravação, saindo ela tanto de um gramofone, de um fonógrafo do gramofone, ou mesmo do rádio, ela era acessada no ambiente privado do lar por um único indivíduo ou por uma família, um grupo de pessoas, mas dentro daquele espaço reservado. Então, ele vai chamar atenção para o fato de que há um conjunto de mudanças com relação a isso, a essa intimidade que a música gravada propõe logo de início com relação ao seu ouvinte, né? No sentido de que você não precisa mais, ele chama atenção sempre, é interessante também pensando como que as execuções musicais aconteciam, por exemplo, de uma ópera no mundo da música erudita. havia toda uma etiqueta social, digamos assim, a ser seguida, todo um protocolo. E esse protocolo, claro, não se limitava apenas ao mundo da música erudita. Poderia ser qualquer reunião, festa, uma reunião de comunidades ou de famílias, onde o mesmo ritos específicos, etiquetas específicas eram postas em prática, né? Indo bem rapidamente, deixando detalhes importantes para a leitura de vocês, a outra questão, o outro elemento que ele coloca, que marca essa diferença da emergência da música gravada e do disco em especial, diz respeito à repetição, primeiramente relativa e antes de mais nada, a possibilidade que o ouvinte tem de repetir inúmeras vezes a execução daquela música específica, daquela faixa ou do próprio do álbum todo. No caso do disco de vinil, isso essa capacidade de repetição, ela se potencializa, porque você não precisa seguir obrigatoriamente o ritmo das faixas, você pode colocar aquela que você bem quiser e você pode fazer a sequência que você quiser. O fato é que é possível repetir, no caso das execuções ao vivo, elas podem ser repetidas, mas elas têm uma sequência que deve ser obedecida. E o interessante é que nas apresentações ao vivo, elas são diferentes, sempre diferentes umas das outras, né? Nunca se consegue repetir absolutamente da mesma forma num dia ou no outro do show. Quem já foi em dias diferentes do mesmo show sabe como isso acontece. O mais importante para o Mami com relação à repetição diz respeito ao fato de que, finalmente, com o disco de vinil ou com a música gravada, torna-se possível dominar o tempo. Então, você pode seguir que o tempo da música siga à medida como você quer, né? Não te obrigando inexoravelmente, que não é uma obrigação, mas é o fato de que se você está vendo um concerto, você tem que ir até o final, seja ele de que tipo de música for. É lógico, você pode interromper e ir embora, mas você não consegue alterar a sequência da forma como a música é apresentada para você. E isso passa a ser possível a partir da música gravada. Então ele chama atenção para o fato de que toda música nasce, segundo ele, do esforço de conciliar o tempo linear, portanto, o correr do tempo, e o tempo periódico, que é o tempo interno, a própria música e as suas partes, a maneira como as suas partes se organizam em tempos específicos que devem, portanto, obedecer duas lógicas, a lógica musical propriamente dita, daquela proposta, né, e o tempo linear, cronológico, no qual ela deve conter, né? Então, ele vai chamar atenção para o fato de que sempre, quer dizer, toda a música existe em função da maneira como o tempo avança, como uma nota chama a outra, que vem na sequência, que vem outra na sequência, e, portanto, vai se formando a música. E essa lógica da organização em termos temporais é fundamental para a música. Então ele chama atenção para cadências, repetições, refrões e estribilhos, né? Servem exatamente para que essa organização permita que a música exista, né? E aí, pronto, de repente tudo pode ser repetido. A repetição mecânica, ela permite, claro que não a transformação interna da música, mas uma gerência, digamos assim, da maneira como essa música, a sequência dela, sobretudo, flui, né? Ele vai chamar atenção para o fato de que um recurso na música erudita, por exemplo, vem com uma expressão marcada nas partituras que é da capo, que quer dizer retorna para o começo e repete tudo. Então ele vai dizer que o da capo, em termos da música gravada, acaba podendo acontecer a qualquer momento, né? Você chegou até um ponto e daí você repete tudo desde o começo, da maneira como você ou o ouvinte, você ou o ouvinte, quiserem. Dessa forma, ele chama atenção para um tipo de desmistificação, e eu vou, é a minha palavra, ele não fala desses termos, né? Mas é uma desmistificação da escuta, né? A escuta perde o seu caráter excepcional de você estar ali naquele momento em que uma execução está sendo feita. Então aquele é um momento único, seria exatamente a ideia da obra musical sonora, né? Aquele momento que existe só ali. E passa a ser uma espécie de duplo, ele fala de duplo ou sombra. De qualquer momento, em qualquer momento da sua vida, você pode ligar e ouvir. Então, portanto, a escuta da música gravada, de certa forma, perderia a sua dimensão, digamos assim, quase que ritual, por mais que possa ganhar uma ritualidade enquanto tal, né? Ah, o momento em que eu vou colocar tal disco para tocar e vou ouvir e tal, para mim passa a ser um momento tão especial quanto qualquer outro. Ele vai chamar atenção ainda, o Mami, para a importância da repetição no universo da música erudita, em que a própria repetição de sons, por exemplo, na música eletroacústica, de Stockhausen, John Cage, vão se tornar matéria-prima para as criações, né? Vale a pena vocês darem uma olhada. Então, a última característica é a do limite. Então, o limite que existe na duração da música gravada naquele determinado suporte. Assim como 78 rotações, assim como anteriormente os cilindros tinham de 2,5 a 3 minutos, depois os discos vão ganhando um pouco mais de tempo, mas mesmo o limite expandido do LP, que ganha praticamente 30 minutos, pode ganhar 30 minutos de cada lado, é um limite. É um tempo de duração intransponível. E isso, para ele, esse limite inegociável do suporte, né? E é interessante a gente abrir um parênteses e chamar atenção para o CD. Tem uma discussão interessante que precisa ser feita com relação ao CD, porque o CD ele ganha ainda muito mais espaço do que o disco de vinil, né? Mas o que a gente viu, na verdade, é a reprodução no CD, mesmo existindo possibilidade de muito mais espaço, o CD acabou mantendo a estrutura do álbum de vinil, né? E num primeiro momento, pelo menos, não trouxe nenhuma transformação radical em termos artísticos, culturais, estéticos e musicais do que estava até então vigorando com o disco de vinil. Ele vai falar desse limite intransponível, mesmo que expandido, da duração da música gravada. Ele vai pensar em duas consequências. A primeira diz respeito ao predomínio do gênero canção. Então, a gente já chamou a atenção para isso, né, desde o começo das nossas discussões, de que 3 minutos e alguma coisa, no máximo 4, foi o tempo dos suportes fundadores da música gravada, e nele se fazia caber expressões musicais que muito provavelmente tinham esse tempo parecido, que é o predominante na forma canção. E a canção aí entendida essencialmente como um gênero musical que tem música e letra, e que é característico de várias culturas, né? Ele vai chamar atenção para o fato de que mesmo autores eruditos como Schubert, Schumann, tinham, eu não sei exatamente a pronúncia, como é que é em alemão, mas Lieder, que eram canções cantadas, as áreas das óperas, né, trechos que fizeram, se tornaram super famosos, que têm um começo, meio e fim, que se parece muito com as canções, e depois as cantigas, as modinhas, as expressões musicais de várias culturas que estiveram na base desse que se tornou um gênero, que é a canção, está universalizada e continua tendo a mesma duração, né? Então, essa é uma primeira consequência do limite imposto pelo suporte no qual a música gravada passou a existir. A segunda consequência é uma simbiose com o rádio, né? Como que o rádio acabou, a partir das gravações elétricas, fazendo uma parceria inseparável com a música gravada, né? E é bem interessante essa questão que ele coloca, porque o rádio também favoreceu a música executada ao vivo, com as grandes orquestras, as sinfônicas, então aquela execução que acontecia em algum lugar ao vivo e que a pessoa recebia, então, portanto, na sua casa, de maneira totalmente diferente de toda aquela mise-en-scène que circundava a chance de assistir e de receber a música ao vivo, né? Então ele vai chamar a atenção, e daí depois essa questão da música gravada também sendo apresentada pelo rádio, que então é engraçado, já passaria, e aí eu acrescento, né, a uma dupla mediação a música, né, ela já passou por uma mediação ao ser gravada, e quando essa gravação é difundida pelo rádio, ela ainda ganha uma outra camada de mediação, né? E ele vai fazer uma relação que eu acho bem interessante: o que o rádio estende desse limite e dessas relações que ele, e desses três elementos, né? O que o rádio flexibiliza, ou o que ele enrijece, né? No que diz respeito a essas variáveis, a isolamento, repetição e limite, né? Ele vai pensar, e uma coisa interessante é que ele chama atenção para o fato de que no rádio tem sempre alguém do outro lado. E isso é bem interessante, porque às vezes a gente está ouvindo rádio e a gente percebe que é uma gravação que está ali e não é um locutor ao vivo. É alguém que gravou uma sequência de falas que estão ali sendo, na verdade, simplesmente tocadas, né? E o momento em que você tem ali um locutor, uma locutora, uma mediação, e daí eu acho bem interessante ele falar que ele acha que, por exemplo, o rádio é um ponto médio entre o disco e o telefone. Isso é, claro, mais para a gente pensar sobre, né? Mas dos três aspectos fundamentais do disco, repetição, limite de duração e isolamento, eu estou lendo aqui trechinho da página 115. Ah, não, desculpa, 115 é uma versão do em livro. Eu acabei disponibilizando para vocês uma que é da revista Piauí. Então, temos que achar lá. Ele vai dizer, o rádio tornava impossível o primeiro, então o rádio tornava impossível a repetição, eliminava o segundo, que é o limite de duração, que, por exemplo, a programação musical pode durar um período inteiro, um dia inteiro, né? E relativizava o último, o isolamento, na medida que haveria esse pretenso diálogo entre um locutor e o ouvinte, prezado ouvinte, prezada ouvinte, né? Meio como eu aqui me dirigindo a vocês, queridos alunos e tudo mais. Então há uma mediação. Eu acho que a repetição merecia uma observação excepcional, que é de que, por exemplo, o ouvinte não interfere na repetição, mas a música pode ser repetida várias vezes ao dia, uma única canção, numa única programação, de uma única emissora, né? Então, quer dizer, há uma repetição. O Adorno problematizaria isso porque ele acha que a repetição está também no padrão, né? Como a gente viu. Então, você tocar várias músicas que são, claro, que na sua essência diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas são extremamente parecidas, né? Porque elas repetem uma fórmula. E é meio... Ele se refere a isso, de certa forma, quando ele pensa nos padrões da repetição na música popular, né? Que elas teriam uma mesma forma. Aproximando alguns elementos do meu artigo com o artigo do Mami, né? Vamos tentar fazer um apanhado geral dos avanços trazidos pelo LP. O LP surgiu em 1948, portanto, num período pós-guerra, em que um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos, de novas tecnologias, de alguma maneira ligadas a toda essa situação de guerra, produzidas ou desenvolvidas a partir dessa situação de guerra, elas escapam, né, desse ambiente e vão se impregnando em novas áreas, em vários outros tipos de recursos que passam a ser produzidos, né, com uma automatização, uma eletrificação, por exemplo, dos lares, da geração dos eletrodomésticos, de toda sorte de recursos que vão sendo transferidos para a esfera privada. Movimento bastante observável, por exemplo, na década de 50, em vários lugares do mundo. Então, os tocadiscos vão se inserir nesse contexto, com certeza, como um desses elementos que vão ser transferidos para os lares. Em vários modelos, com várias... cada vez com maiores requintes e sofisticação tecnológica, né? Bom, então, a questão do tempo, né? É um disco de dois lados, com até 30 minutos de cada lado. Em geral, isso não era totalmente usado, mas isso era possível. Então, portanto, um tamanho maior, era um disco de 30 centímetros, né, o padrão do vinil, com um maior volume de informação. Então, tem coisas que são geradas, como o microsulco, que é um avanço da ranhura, né, uma ranhura mais profunda, aquela que levava informação sonora, e isso aumentando ainda mais a capacidade, o volume de informação, uma busca de maior qualidade. 10 anos depois, por exemplo, vai ser introduzido o som estereofônico, não é? Que é a ideia de duas caixas. O som é dividido em duas caixas diferentes, né? Coisa que agora foi unificado de novo, Mas até pouco tempo, a gente até nos computadores, a gente tinha duas caixinhas, né? É, e também a questão da alta fidelidade, Hi-Fi, que é uma marca e a sua sofisticação vai ser buscada com toda a potência, né? Então, para além desses recursos básicos, o LP se distinguia também pelas capas, porque com o aumento desse tamanho, você tinha um espaço nas capas, na embalagem dos discos, né, que passou a ser usada também como forma de comunicação, de apresentação do material. Então, quanto mais os LPs eles se dirigiam para essa dimensão que a gente chama do conceitual, onde esse conceito, por exemplo, ele se forjava numa escolha bastante específica, bastante lapidada da sequência das faixas, de um tipo de busca de um tipo de narrativa, desenvolvimento de um tipo de enredo que vai, né, que tem dois lados, dois tempos, porque tem uma pausa entre um lado e outro, e em toda uma arquitetura e em torno dessa divisão, e essa arquitetura ou essa busca de um conceito era usada mais ou menos, dependendo da proposta do artista, do segmento em que ele atuava, né? E daí a ideia das capas compondo esse todo, essa unidade, né? Então, as capas também, além de ilustrações, fotos, elas traziam textos, podiam trazer textos, né? De apresentação. É muito comum a gente ver, principalmente nos LPs dos anos 50, essas apresentações. E os encartes, né? Os encartes. Depois você tem até os anos 70, assim, uma exploração muito interessante dos encartes, com as letras das músicas, com as fichas técnicas da produção, com o nome das pessoas envolvidas, todos os instrumentos que foram tocados. Então, quanto mais informação, mais densa era essa unidade, né? Nesse sentido, o Mami vai falar que o disco de vinil foi um agente de mudanças revolucionárias, né? É uma opinião dele, mas eu acho que é possível localizar no tempo muitas, muitas obras, né? Quer dizer, muitas, centenas, milhares, é dificílimo precisar, que colaboraram com esse tipo de revolução, né? Então tem toda uma dimensão sociocultural, vamos dizer assim, né? Dessa revolução que ele está chamando a atenção. Um elemento fundamental que ele aponta, que eu concordo totalmente, é a associação. Eu acho interessante ele chamar de associação com a nascente sociedade do consumo, né? Então ele está pensando mais num tipo de consumismo, é o consumo que passa a compor uma determinada cultura, né? Eu tenho que consumir, e aquilo que eu consumo, as mercadorias que eu adquiro, passam a dizer também quem eu sou, né? Então, nesse aspecto que acho que ele pensa da associação com a nascente sociedade do consumo. Quer dizer, o Adorno, por exemplo, discordaria dele e diria que os discos ou a indústria fonográfica era ela mesma um agente dessa sociedade de consumo, né? Na medida em que ele advoga a ideia da criação de necessidades. Inclusive, o Adorno pode ir junto com Horkheimer, no seu estudo sobre indústria cultural, dizer isso, mas a gente viu isso lá com o Frederick Figner, que foi fundador da Casa Edison, não é? Que ele precisava vender uma mercadoria a qual as pessoas não precisavam. Então, ele teria que mostrar a utilidade delas e trabalhar firmemente para a criação de uma necessidade. Né? Isso lá no começo do século. Aqui, a questão já está dada. Não é? E aí, a gente vê que... E aí o Mami vai se dedicar a isso, né? No sentido de que os discos, a música e o disco têm uma presença assim, muito, muito, muito larga e profunda nas sociedades nas décadas de 50, de 60 e de 70. Né? Quer dizer, a música é um elemento fundamental, ela já está sendo difundida pelos grandes meios de várias formas, e aí os discos e o LP em especial passa a desempenhar esse papel, né? Ganha esse sentido que ele está chamando de agente de mudanças revolucionárias. Né? Pensando sobretudo nos anos 60, ele vai dizer que o mundo dos discos, né, era um mundo para o qual concorriam diferentes linguagens, sistemas de código, modelos de vida diferentes, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco, né, com os anos 60 e 70 nas próximas sessões, e a gente vai ter a chance de pensar um pouco nisso, né, como que era um jeito de se vestir, era um conjunto de atitudes, eram as suas bandas preferidas e seus interesses políticos e toda uma agitação, uma efervescência cultural que não só era, no caso ele está pensando num agente que provocava mudanças revolucionárias, como também era provocado por outras frentes da cultura que estavam da mesma forma em atividade. Eu chamo atenção para um filme, lembro de um filme que é muito, muito interessante sobre isso, que é o Quase Famosos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, eu recomendo muito. É a história de um menino que acaba entrando acaba acompanhando uma banda se dizendo repórter da Rolling Stones. E tem uma cena nesse filme que eu acho fantástica, assim, é um momento de rebeldia da irmã mais velha desse menino, era então menino, ele depois cresce um pouquinho, ela sai de casa e eu não sei se ela deixa um bilhete ou telefona para ele, fala, deixei alguma coisa para você debaixo da cama. Não sei se é bem assim, sabe? Faz tempo que eu assisti, mas é alguma coisa como essa. E aí ela deixa para ele a herança dela, que é uma mala cheia de discos de vinil. E a partir dali ele começa a explorar aquele universo todo dos discos. É uma coisa bem bacana. Bom, para terminar essa gravação, vamos ao alvo do Mami, né? Eu, na verdade, no meu artigo, eu chamo atenção para alguns discos do Milton Nascimento, feitos nos anos 70, com alguns depoimentos de executivos e parceiros, né, sobre os álbuns conceituais. E o Mami, ele pensa no Sgt. Pepper's, dos Beatles. E aí, o que interessa no Sgt. Pepper's? Né? Então, é incrível, porque assim... Sgt. Pepper's foi feito no momento em que os Beatles tinham decidido não mais se apresentar em turnês. Eles seriam, a partir dali, uma banda de estúdio. O fato é que eles vão também, como banda, durarem pouco como banda de estúdio também, né? Porque um pouco mais à frente eles se dissolvem e acaba a banda. Mas aí a ideia desse disco como sendo produto da criação de um ambiente musical totalmente artificial, com recursos, feito com recursos de gravação bastante elementares. O Mami fala que eles gravaram num estúdio de 4 canais porque eles não tinham outra possibilidade, né? Sabe como que é a informação que gira em torno dessas obras que se tornam ícones, né? Tem informações diferentes, parece que eles optaram porque eles tinham não só um engenheiro de som incrível, como um produtor musical extremamente qualificado e um criador também, que era o George Martin. Né? Bom, mas a ideia foi gerar todo um ambiente artificial que queria congregar, na verdade, queria se mostrar como produto do encontro das mais diferentes referências culturais que aparecem estampadas na capa do disco. Então tem de Marilyn Monroe a Karl Marx, tem assim, uma pléiade daquilo que eles consideravam que importavam e que interferia naquele momento que a cultura passava, né? Então, um tipo de linguagem pop, por um lado, com, por outro lado, algo lisérgico, com uma linguagem da cultura popular, porque tudo se organiza como se fosse numa apresentação circense, e as canções, elas são ao mesmo tempo simples, singelas, algumas com letras muito claras, outras simples, singelas, com mensagens extremamente difíceis de se acessar, outras mais enigmáticas em termos musicais, com mensagens mais cifradas e assim sucessivamente. Tem uma questão com relação à faixa, à última faixa, que ela, segundo várias opiniões, ela não termina nunca, né? Ela para quando acaba o disco, mas ela continuaria de eterno. Eu não vou citar aqui as faixas, não vou fazer um comentário específico do álbum, estou simplesmente recolhendo essas informações mais gerais, né? Então, a ideia é exatamente essa. É uma banda, a Lonely Heart Club Band, ela não existe, né? Ela foi criada para tocar nesse disco, e então, portanto, há todo um ambiente ficcional e as técnicas de gravação foram de tal forma sofisticadas, de modo que os Beatles, mesmo se eles quisessem, eles jamais poderiam repetir no palco, mesmo com sintetizadores e programadores absolutamente sofisticados para a época, eles conseguiriam repetir aquilo que foi gravado, e essa era a essência da obra, né? Explorar ao extremo todas as habilidades e saberes presentes, disponíveis, tanto pelos músicos quanto pelas condições técnicas. Então, na verdade, essa minha fala, ela quer convidar vocês a lerem os textos, né, para a gente aprofundar mais a discussão na próxima sexta-feira. Certo? Eu fico por aqui e continuo minha comunicação com vocês com informação que segue a parte. Então, até sexta-feira.